6h15, Brasil FM. Segundo o historiador Luiz Carlos Fernandes, de saudosa memória, que chegou até rascunhar um projeto para escrever um livro sobre a história do rádio em conquista, no dia 20 de agosto de 1983, o senhor Renato Rebouças e outros associados instalaram a Bandeirantes FM em Vitória da Conquista. A ZYC311 era a segunda emissora FM da cidade, na época com frequência 97,5 MHz. Hoje, a rádio opera em 99,1. Aquela época, Rubem do Prado era uma das principais vozes da Bandeirantes e do rádio de Vitória da Conquista. E o seu programa, o Nossa Terra, chegou a ser destaque nacional na TV Globo durante o programa Som Brasil, apresentado por nada mais, nada menos que na época por Rolando Boldrin. Hoje nós abrimos um programa com a canção Para Não Dizer Que Não Falei do Verso, música cantada pelo Beto Mi, cantor, compositor, arranjador, produtor musical brasileiro de Quaratinguetá. E a música tem a letra de Hélio Mateus e dava nome ao disco de Beto Mi, no mesmo ano, o disco que foi lançado, no mesmo ano em que a rádio entrou no ar, 1983. Como você pôde ouvir na abertura do programa, né? A letra fala sobre as dualidades, as contradições da vida, e a música é muito apreciada pelo seu caráter reflexivo e, sobretudo, emocional. E eu fiz toda essa introdução para dizer que é com muita emoção que hoje, aqui na Brasil FM, durante o programa Conquista de Todos, a gente recebe com muita alegria e com sentimento de gratidão enorme pela vida, Rubem do Prado. Aí eu posso dizer assim, boa noite, Rubão, boa noite, Rubeta, boa noite, Ruba. Nossa, era tanto nome que a gente chamava. Rubão, boa noite, cara. Que alegria que a vida me deu dessa possibilidade de ter você aqui comigo, na minha vida e agora, nesse momento também. Boa noite, que alegria, cara. Então nós vamos ter que fazer aqui uma troca de emoções, porque para mim é um prazer muito grande também, um prazer enorme estar participando do seu programa. Eu que estou distante dos microfones há bastante tempo, e é aquela coisa, né, que você sai do rádio, mas o rádio não sai de você, né? E aí você fica sempre naquela expectativa de que uma hora qualquer você vai ocupar um espaço por um minuto, dois minutos, não importa o tempo. O importante é que você esteja comunicando com as pessoas e que você esteja fazendo aquilo que você fez durante tanto tempo e que foi muito, mas muito prazeroso. E essa recordação que você fez aí nessa sua inicial é uma coisa assim que me deixa particularmente emocionado, porque retrata bem aquilo que eu fiz, não pelos os anos de rádio, mas o tempo do microfone. Foi espetacular, foi maravilhoso, e eu tenho um prazer muito grande em poder estar aqui com você e lembrar que começamos juntos. Começamos juntos. Não exatamente no microfone. Eu tinha certeza que você sairia para essa área. Quer dizer, você ainda garoto, um menor aprendiz, mas estava lá na parte administrativa da emissora. Mas eu tinha certeza absoluta que você ia para o microfone, porque você era, além de ser um cara muito comunicativo, você mostrava você ter uma inteligência diferenciada. E eu sempre pensava, esse cara vai fazer o que hoje eu faço. E você está fazendo, e fazendo com maestria. E graças a Deus está fazendo muito bem e vai continuar fazendo muito bem, porque você tem competência para isso. Eu tive escola. Rubem, como é que nasce assim o garoto, o jovem Rubem do Prado, começa a se interessar pelo rádio? Eu já ouvi essa pergunta dezenas, centenas de vezes. Quantos anos você tinha quando você começou? Eu costumo dizer, não, eu não me lembro quantos anos, eu era um adolescente, eu era criança, né? Eu não me lembro exatamente, quer dizer, eu comecei a fazer rádio ali na Praça Barão do Rio Branco, num auditório de um programa chamado Ciranda Cirandinha, que era apresentado por Gilson Moura. Isso. E eu fazia participação com Gilson Moura e ele me incentivava muito, ele me dava muita força. Eu não me lembro exatamente quantos anos eu tinha, eu só sei que eu era criança e o rádio já estava em mim, né? Eu me lembro de uma vez que, quando eu saí do programa, quando eu cheguei em casa, Aí o meu pai virou para mim e disse, esse nasceu pro rádio. Seu pai? Meu pai. E eu era uma criança. Uhum. Né? Hoje eu já não sou mais criança, viu, gente? Eu já vivi um bocado. Uhum. Você está numa outra infância. Estou num outro estágio da vida, né? Mas é isso, o rádio é uma coisa muito prazerosa. Eu acho que as pessoas que não nasceram pro rádio, eu costumo dizer, que eu costumo muito comparar o rádio com o jogador de futebol. Parece que nasce para aquilo. Não adianta, o jovem, ele entra na universidade sonhando, quando eu sair de lá, eu vou ser um jornalista, eu vou ser um rádio jornalista, eu vou fazer isso. Se ele nasceu para aquilo, ele não precisa nem ir para a faculdade, ele vai fazer, uhum. né? Naturalmente que ele vai fazer, mas se não adianta, ele não vai conseguir. Eu não seria jamais um jogador de futebol. Rubem, e quando começam ali as conversações sobre a Bandeirantes que vai entrar no ar? Em 1983, agosto, ela entra no ar. Inicialmente, quem eram os seus pares? Como é que era o ambiente? Olha, nós entramos no ar no dia 20 de agosto. Uhum. Mas, na realidade, a preparação começou bem antes. Nós começamos em junho. Uhum. Né? Em junho, no começo de junho, final de maio, início de junho, a equipe já foi montada. Né? Certo. Né? Então, éramos cinco. Era eu, o Cláudio Macarra, isso. O Marcelo. Mac fazia freelance, final de semana, ele e Roberão. Uhum. Né? E o Paulo Sérgio, esse Marcelo, era Marcelo Quadros, né? Então, tínhamos, a equipe foi montada. Logo nos primeiros dias da Rádio Bandeirantes, já entrou uma outra pessoa, uma mulher que precisava de uma voz feminina, e aí entrou a Cidinha, uhum. né? Que trabalhou um bom tempo também com a gente. Mas foi, assim, uma experiência incrível, porque nós tínhamos um cidadão chamado José Luiz Gouveia, né, que ele era que nos orientava e ele nos dava, assim, sempre uma responsabilidade muito grande, porque tinha o nome da rádio, né? Sim. Então, a gente não estava indo para uma rádio qualquer, a gente estava colocando no ar a Rádio Bandeirantes de Vitória da Conquista, referência no Brasil. Uhum. Então, a responsabilidade era realmente muito grande e nós tínhamos que ter aquela preparação. E essa preparação foi feita sempre com muito entusiasmo. A gente tinha muita vontade, a gente, sabe, planejava tudo, como é que seria. Foi tudo muito bem estudado, tudo muito bem preparado. E quando a gente, enfim, começou no dia 20 de agosto de 83, começamos de forma boa. Né? Uhum. Eu não diria espetacular, porque espetacular rádio... é um limite que está um pouco acima. E a rádio foi se tornando cada vez mais popular, cada vez mais popular. Como é que era, Rubem? Conquista naquela época, os anos 80, tinha pouco mais de 170 mil habitantes. Como é que era fazer parte de uma emissora tão popular numa cidade menor, bem menor do que a gente tem hoje? Mas além do público ouvinte de Conquista, tinha também a região. Porque como nós tínhamos um alcance muito grande... Nós tínhamos e era novidade, quer dizer, novidade sim, porque já tinha outras emissoras de rádio. Já tinha a Rádio Clube, né? Isso. Que já estava no ar há bastante tempo. Acho que era só a Rádio Clube. Depois, a segunda, acho que foi a Bandeirantes, depois que veio a 100,1. Que hoje é a AMP. Que hoje é a AMP. Então, mas aí a Bandeirantes, ela tinha uma potência maior, portanto, o alcance maior a nível de outros municípios, e a gente tinha uma audiência muito boa em outras cidades, como Poções, Planalto, Barra do Choça, todas as cidades aqui uhum. no entorno, principalmente no sertão, partindo de Anagé, Aracatu, Brumado, Livramento, Dom Basílio, enfim, toda essa região aí, a audiência era espetacular, né? E a gente tinha um propósito, né? Então era tudo muito bem estudado, a programação musical para cada horário, o tipo de música em cada horário que você colocava, quer dizer, tudo isso foi muito bem estudado, e graças a Deus deu certo. Você falou uma palavra aí, propósito. Eu me lembro de muitos artistas, eles próprios, levando os seus trabalhos até você. E aí eu queria te perguntar uma coisa, duas coisas, na verdade. Primeiro, como é que era a sua relação com os artistas considerados independentes? E o que te motivou a criar um programa dedicado somente à música brasileira, que era um programa que começava às 5 da manhã, seguia até 7. E curioso, como eu anunciei que você vinha para cá, muita gente falou assim: esse programa faz parte da minha sensibilidade. Como é que surgiu isso? Assim, você falou assim: olha, a partir de agora eu vou criar um programa dedicado à música brasileira e só vou tocar mais os artistas independentes, embora evidentemente que você toca Zé Ramalho, o pessoal ali do Ceará também, né? Beto Mi, como eu falei aqui. E tal, não é? E você trazia muita novidade. Como é que surgiu isso, Rubens? Você tomou essa ideia? Veja bem, então vamos começar pelo programa das 5 da manhã, né? Uhum. Das 5 às 7 da manhã. Isso. Que era um programa assim bem regionalizado. Exato. Então, eu gostava muito das músicas dos artistas de conquista. E eu ficava triste porque eles não tinham espaço no rádio. Você não ouvia Xangai no rádio, você não ouvia Lomar, você não ouvia os artistas da cidade, você não ouvia. E quando eu conheci Zé Luiz, nós conversamos a respeito disso. Uhum. Né? Então falamos: rapaz, você... Eu fico triste quando eu chego no lugar que eu falo pro cara assim: pô, hoje vai ter um show de... uma apresentação de Xangai lá na Rinha de Galo. Aí o cara: onde é a Rinha de Galo? Ah, é ali no bairro Recreio e tal. Quem é Xangai? Nossa. Aí eu ficava triste, né? Aí eu ficava triste porque eu considerava e considero o Xangai até hoje um dos melhores artistas do Brasil. Uhum. Sabe? Ele tem um potencial de voz, uma interpretação assim, que é uma coisa fantástica. Às vezes eu fico assim escutando o Xangai e eu fico pensando: caramba, parece que ele tem eco na garganta. Eu não sei como é que ele consegue fazer aquilo. Sabe? Você escuta uma música como Cucucaia, você fala, ele transforma, você fala: pô, mas como é que esse cara consegue fazer isso? Eu ficava encantado com o Xangai. E ninguém conhecia Xangai, ou pouca gente conhecia Xangai. Elomar, a cabeça de Elomar é um espetáculo, rapaz. Eu costumo dizer que Elomar parece que ele tem um HD, ele não tem cérebro, ele tem um HD, ele memoriza as coisas, ele faz com tanta facilidade que parece simples o que ele faz. E o que ele faz é uma coisa tão fantástica que é estudado. Uhum. Né? Então isso precisava ser valorizado, sabe? E aí eu conversei com o Zé Luiz a respeito disso e apresentei o projeto e ele topou na hora. Disse: rapaz, nós vamos fazer. Uhum. Aí eu costumo dizer que eu dei muita sorte no rádio. Acho que ninguém deu mais sorte no rádio do que eu, porque em 1983 foi quando a música popular brasileira e a música mundial estavam numa explosão. As bandas de rock, o rock saindo de Raul e Rita Lee. E aí agora explodiu para todo mundo. Começaram a surgir Barão Vermelho, Legião Urbana, Nossas, Blitz, Silvana, rapaz, era uma coisa assim fantástica. Então eu peguei a melhor época do rádio, a melhor época da música brasileira, e tive a sorte também de sair na melhor hora. Eu costumo dizer que eu dei muita sorte na hora de entrar e na hora de sair, porque no momento que eu saí foi um momento em que começaram a envelopar, né, a música. E o seu programa, como eu disse, né, esse Nossa Terra de 5 a 7, eu conheço muita gente repercutiu antes de você entrar no ar. Então assim, você tem aí gerações de pessoas que acordaram para ouvir você, tanto para ir para o trabalho quanto para ir para a escola, né? Isso era coisa boa, né? Porque hoje ainda existem as pessoas, claro, né? Existem as pessoas que acordam para ouvir rádio. Mas naquela época as pessoas as pessoas realmente acordavam para ouvir. Uhum. Sabe, as pessoas começaram a gostar da música, do estilo, e não tinha como mudar, né? Não tinha. E foi uma época também em que outros tantos cantores, não só os cantores de conquista, na época também começaram a surgir os festivais, né? E com os festivais foram muitos artistas que foram revelados. Evandro Corrêa foi um dos primeiros. Você foi um dos primeiros a tocar Evandro. Eu acho que eu fui o primeiro. É interessante, né? Eu toquei, você tocou no assunto de Evandro, tem até uma história com Evandro. Uhum. Porque eu tocava muito Evandro, mas eu não o conhecia pessoalmente. Olha só. Aí quando foi um dia, eu estava no estúdio, muito tempo depois, eu estava no estúdio lá na Frei Benjamin, lá embaixo, rapaz, ali no cruzamento do aeroporto. E aí eu tava batendo papo e tal, e aí chegou Evandro Corrêa. Aí o dono do estúdio chegou para ele e disse: quem é o cara aqui de conquista que toca a sua música? Aí ele virou assim e disse: rapaz, felizmente a gente tem aqui um tal de Rubem do Prado. Esse cara, velho, é que faz o artista de conquista e tal. E começou a falar maravilhas assim de mim e tal, e eu olhando pra ele, aí ele, o dono do estúdio virou, ele sentado atrás de você aí. Aí foi aquele abraço, aquela Sim. coisa e tudo. Foi o dia que eu conheci Evandro Corrêa numa circunstância realmente maravilhosa, porque foi bom, né? Porque eu conheci tantos artistas, tantos, mas dentro do estúdio. Evandro, eu conheci no estúdio, mas de gravação, não foi no estúdio da rádio. Uhum. E aí, Menino da Vida, por exemplo, em 1991, né? Me lembro que você tocava. E você tocava os discos do festival de inverno, né? Todas as músicas do festival. Primeiro, do segundo, todas as músicas. Uhum. Né? Essa história de Evandro lembra um pouco a história de Xangai com o Rolando Boldrin, né? Que o Rolando Boldrin pergunta para Xangai: lá em Vitória da Conquista alguém toca a sua música? E aí o Xangai vai falando, né? Tinha artistas hoje famosos, né? Que ligava até para agradecer, né? Porque eles tinham conhecimento do quanto a gente divulgava a música deles. Então eles ligavam, muitos deles, né? Mas foi uma outra época, quer dizer, hoje o rádio é totalmente diferente, mas eu fico feliz pelo que foi feito. Rubens, né? Eu queria te perguntar uma coisa também, que é o seguinte, assim, como você bem disse, né? Você tem um conhecimento musical, você viveu tudo aquilo, era um momento que a gente estava tendo ali no Brasil uma efervescência da música pop, da música rock. Era Hit, Lulu Santos, Kid Abelha, Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso, mas você entra numa outra linha. Então, assim, você enfrentou, claro, você teve o acolhimento da direção, mas houve algum desafio de você colocar um programa no ar voltado para esse tipo de música independente? Hoje a gente fala mainstream, mas naquela época a gente falava jabá, né? Não, eu não tive nenhuma. A cidade acolheu bem. Não, nenhuma dificuldade. Pelo contrário, né? Eu acho que a aceitação foi muito grande e foi fantástico, né? Você falou aí do Hit, eu tive a oportunidade, né, de conversar muito com ele. Sim. Nós trouxemos o Hit aqui na época, quando ele estava explodindo com aquele sucesso enorme. Quer dizer, ele não tinha um sucesso, era o disco inteiro. Voo de Coração, o nome do disco. Voo de Coração rodou tudo. Era. Tudo do disco dele você podia rodar. E nós trouxemos ele aqui, foi talvez a primeira vez que teve superlotação no ginásio de esportes, que tivemos que fechar as portas do ginásio de esportes, que não comportavam mais ninguém. Se fosse hoje, a segurança não permitiria interditava na hora, não ia permitir um público daquele, porque não tinha condições mais de entrar ninguém. Mas o que as pessoas não sabem é que antes e depois do show nós tivemos um contato muito bom, e ele estava, não era exatamente o início de carreira, mas era o início de um grande sucesso. Sim, e nós conversamos muito sobre isso, né? E tinha um cantor, depois fez muito sucesso também, meu Deus, que era da banda do Hit. Me falha agora, não me lembro agora o nome, mas a gente tocou muito ele também. E foi um contato maravilhoso. Foi muito bom. Nós estamos conversando aqui na Brasil FM com o Rubem do Prado, estamos falando um pouquinho da memória do rádio de Vitória da Conquista. Rubem, como é que você fazia, digamos assim, o processo de seleção das músicas que entravam no programa? Você tinha algum critério ou... Você sabe que Drummond, grande poeta Drummond, foi radialista também, né? E você tinha algum critério ou você fazia como Drummond, seguia assim a pressão do sentimento? Como é que era? Olha, eu vivia o rádio 24 horas por dia, né? Sim. Então eu chegava em casa à noite e já ficava já pensando o que eu vou tocar amanhã. Aí eu começava, na minha cabeça, já fazer a programação. Uhum. Então, quando eu chegava na emissora, eu só ia separar os discos, porque a programação já estava pronta, já estava na cabeça. E isso acontecia todos os dias. Não tinha esse negócio de que eu fiz hoje a programação, depois eu ia ver se deu certo. Ao longo do dia eu ia saber se deu certo e tal. Mas tinha uma coisa também que nem sempre você tocava a chamada música de trabalho, né? Eu me lembro de você ouvir o disco inteiro. E aí me lembro até de uma situação que aconteceu, que você tocou uma música do Zé Ramalho, que era de uns dois, três discos anteriores, aí um ouvinte ligar e falar assim, eu não conhecia essa música nova de Zé Ramalho, né? Porque os ouvintes, eles interagiam imediatamente ali por telefone contigo, né? Era assim, era de imediato. Sugeriam música? Muita gente chegava, poxa, dava pra você colocar na sua programação? Eu falava, na programação de hoje não, mas você me diz qual é a música e eu vou colocar na programação de amanhã. Então eu ia ouvir a música e aí colocava na programação do outro dia. Mas era uma coisa, assim, fantástica, né? A participação. Porque é uma coisa que eu acho muito importante até hoje, é exatamente isso. É quando você tem a participação do ouvinte. Uhum. Né? Quando ele interfere na programação. Porque aí você sabe se ele está gostando ou se ele não está gostando. Quando ele lhe pede para ele incluir uma música, aí você vai ouvir aquela música e tal. Poxa, cabe sim, cabe na programação. Eu vou colocar. E você coloca. Tá? Então, quando você tem autonomia para fazer a programação e que você interage com o ouvinte, isso facilita. E isso me facilitou o tempo todo. Então, uhum. A programação não era feita só por mim. A programação era feita principalmente por quem ouvia. O Rubens, algum feedback, assim, algum retorno marcante assim, que você já recebeu de algum ouvinte? Você já falou de artistas, mas e de ouvinte, assim, um feedback marcante assim, para você? Não, Tem inúmeros. É difícil até você... Algo curioso, assim, inesperado? Não, era assim, quando eu chegava na rádio, porque antes de ir para a rádio, que as pessoas... Eu chegava, entrava no ar às 5 da manhã, mas não chegava na rádio às 5 da manhã. Sim. Primeiro passava no transmissor, né, para ir ligar o transmissor, bendito transmissor. Era 10 minutos só para esperar para aquecer. Para aquecer a válvula, sei lá o que era, que ficava esperando lá. E no topo da serra, naquele frio, 4:30 da manhã, não era fácil. E durante aquele tempo que a gente estava esperando ali, eu me via ali no estúdio e já começava o programa. O programa já estava na cabeça naquele momento. Certo. E aí vinha aquela história de que o ouvinte, ele, olha, amanhã eu vou acordar às 5:10 para ouvir essa música. Pô, você tinha que colocar às 5:10. Caramba. Eu vou acordar às 5:30. Você pode colocar às 5:30? Posso. Uhum. Aí você tinha que colocar às 5:30. Então tinha muito disso também. E os tantos artistas, né, que a gente teve a oportunidade assim, de trabalhar, de lançar o artista. Foi uma coisa assim, fantástica. Eu me lembro de muitos casos... de grandes artistas que hoje estão aí no cenário ainda, graças a Deus, até hoje fazendo sucesso, mas que começaram naquela época, uhum, lá na Rádio Bandeirantes. Olha, eu vou abrir espaço aqui para repercutir a entrevista com alguns ouvintes, não é como naquela época por telefone, mas usa pelo WhatsApp. O Plácido, que é um pesquisador da música local, escreveu o seguinte: nunca conheci o Rubem pessoalmente, me lembro da voz dele e do Nossa Terra com muito carinho, me lembra a sensação de retorno ao lar quando eu vim de Salvador, de um ônibus, e o motorista sempre ligava o rádio no programa bem cedinho. Como já era possível captar o sinal. Descendo na atual Avenida da Integração, naquela época Rio Bahia, né? Ouvindo a sua voz, Um grande abraço e obrigado por ter feito parte das nossas vidas. Eu era criança nessa época. Não precisa falar isso. Não, eu sabia que... qual era a empresa? Camuro Jeep, né? Que fazia a linha Conquista Salvador. Uhum. Então, eu sabia disso. Que a partir de Planalto para cá, eles colocavam, sintonizavam na Rádio Bandeirantes. E eu aproveitava, é claro, claro, né, para poder... Dar as boas-vindas. Exatamente. Né? E eu fazia isso, nossa, todos os dias. O Beto, né? Veronese escreveu aqui, ó. Vale a pena gastar a orelha com o Rubem do Prado. Beto é um intelectual, Luizinho. Beto é uma pessoa fantástica, é um cara da comunicação, um cara que... Eu não sei por que ele... Uma hora, se ele deixar, eu quero trazer ele aqui, viu, Beto? Uma hora, se você deixar, eu quero trazer você aqui para a gente conversar. Pode ter certeza que vai ser... Nossa Senhora, vai ser fantástico. Luizinho, que é motorista de táxi, Luiz Barros, está mandando um grande abraço para você. E o Jânio Freitas, que é amigo nosso, escreveu aqui, ó. Tamanha e sincera emoção ouvir o mestre dos mestres do rádio. Um papa radiofônico, um amigo diferenciado. Grande beijo nesse coração gigante, meu querido amigo e irmão, luz e paz, Jânio Freitas. E tem um áudio aqui do seu Zé Augusto Rocha que mandou para você. Vamos ouvir. Boa noite, Elton. Um abraço a Rubem do Prado, esse excelente comunicador. Valeu, boa noite. Falando, seu Zé do Coco, o que me chamava a atenção no seu programa, não só o Nossa Terra, que você falia de 5 a 7, mas depois você voltava, depois do jornal, né, de 8 às 10. Band Bom Dia. Exato. Depois virou Manhã Matinal. Não, Manhã Matinal, que depois virou Band Bom Dia. E o que me chamava a atenção é que você conseguia reunir o público mais simples... Até aquele público mais, digamos, mais letrado, mais intelectual. Isso. Né? E era isso que sempre me impressionou no seu programa. Como conseguia atingir diferentes públicos. Olha, a gente até tinha uma... Deixa eu revelar uma coisa aqui para você. A gente até tinha uma brincadeira lá na rádio, internamente, que a gente falava assim, o Rubão toca de tudo, só não toca menudo. Lembra disso? E depois, no fim, a gente acabou fazendo um programa aos domingos, né? Sim. Fazia o programa domingo de manhã, um programa bem infantil, e que foi, assim, fantástico. Eu me senti uma criança aos domingos, quer dizer, gente, era de domingo a domingo. Nossa, mas era muito prazeroso. E eu quero dizer às pessoas que estão nesse momento nos ouvindo e que acompanharam o meu trabalho naquela época, eu queria dizer a vocês da emoção de vocês me darem oportunidade para que eu pudesse fazer aquele trabalho. Uhum. Porque a força que eu tinha vinha de vocês. Quer dizer, eu quando abria aquele programa... às 5 horas da manhã, que depois a rádio passou a ser 24 horas por dia, então aí eu já recebia de alguém. Uhum. Né? E uma das figuras fantásticas que eu gostava de receber o horário dele era Newton Júnior, né? Que fazia de meia-noite às 5 da manhã. Eu adorava receber o horário de Newton Júnior. E aí o que acontece? Essa força que vinha do carinho das pessoas em acompanhar o nosso trabalho nos dava realmente um ânimo, um gás todos os dias, porque eu procurava dentro das minhas limitações fazer o que eu poderia fazer de melhor. Se deixei alguma coisa e que se foi uma coisa assim positiva, eu fico feliz e vou carregar esse mérito para o resto da minha vida, porque a única intenção que tinha era isso, era de fazer, dentro do possível, o melhor. Boa noite, Elton. Deixa me ver aqui um ouvinte que ele está lembrando, é o Valdiran. Ele está lembrando, né, que você, irmão do Edmilson do Prado. Isso. Né, que deixou de saudosa memória. Muito, né? muito. Ele foi... uma das partes mais importantes, né, do meu trabalho, então, um cara que me incentivou a vida toda. Mas é isso. Uhum. É isso. O tempo passa, né? E O rádio é uma coisa muito bacana. Que nos ajuda, inclusive, a superar essas tudo, dificuldades da vida, né? Tudo. O rádio, a partir do momento que você se dá conta de que a responsabilidade desse microfonezinho que está aqui na sua frente é muito grande, né? Porque você não está falando, não sou eu e você aqui, né? Nós estamos falando para sabe-se lá quantas pessoas, e se essas pessoas estão agradando da conversa ou não. Aí você tem essa responsabilidade. Você não vai chegar aqui e querer fazer besteira porque o microfone não permite isso. E quando você faz alguma besteira para consertar, compadre, é muito complicado. É uma das coisas que eu aprendi com você. Tem de ter muito respeito com ele. Muito. Vamos repercutir mais aqui. O Luiz Barros está dizendo assim: curti muito a programação de Rubão quando amanheci o dia trabalhando. Grande Rubão, grande abraço para Rubão. Obrigado. O professor Benivaldo Ifba está mandando palminhas aqui. O professor Dirceu Góes da UESB está dizendo assim: olha, maravilha, vou até reproduzir a entrevista, acho que ele deve estar gravando, para os estudantes da UESB, parabéns. E o Júnior Patente mandou um áudio dizendo o seguinte, que a gente tem de ir lá no programa dele. Grande da Júlia. Da Júlia é uma figura especial, um cara super bacana. E Massinha botou aqui: Rubão sumido. Massinha, uma pessoa muito bacana. Paulo Barros está mandando palminha para vocês. Paulinho é uma figura, né? Gosto demais. Outros colegas de rádio aqui. E Jânio Freitas, a gente não pode deixar de falar, né, dessa figura, porque além de colega de profissão durante muitos e muitos anos, é a pessoa dele, né? É um ser humano especial, é um ser humano fora de série, um ser humano espetacular. Então, eu aprendi a gostar de Jânio quando eu conheci, não me lembro quando foi. E gosto dele até hoje, porque ele realmente tem um coração enorme. E eu fico muito feliz por ser amigo dele. Falando em coração, em setembro, outubro de 2023, você passou por um momento delicado, teve de fazer mamária, safena. Foi. Como é que tá a recuperação? Como é que tá esse coração aí, Rubão? Muda tudo, né? Muda tudo. Depois que você passa por esse processo, muda tudo, porque os cuidados são enormes, né? E aquela rotina que você tinha, você deixa de ter, mas você se adapta. Sim. À nova realidade, né? E eu tô me adaptando a uma nova realidade, não tem sido fácil. Mas eu tenho consciência das minhas limitações e dentro dessas limitações eu venho tranquilo, não tenho do que reclamar, não. Uhum. Né? Mas foi um processo muito difícil. Que bom. Muito, que você muito tá aqui difícil. Hoje. Mas felizmente está aqui, ó, tô vivo. Não dê susto na gente mais, não. Não dá susto na gente mais, não. Olha, o Plácido está dizendo o seguinte aqui, que ele está gravando a entrevista. O subprojeto dele, acervo de entrevistas, que ele tem um projeto que chama-se Memória Musical do Sudoeste da Bahia. Eu convido você até a conhecer o site dele, Memória Musical do Sudoeste da Bahia. E entre outras coisas, tem você lá também. Que ótimo, que bom. Eu fico feliz todos os dias ao lembrar que dessa parte da história do rádio de Vitória da Conquista, eu tenho uma pontinha bem pequenininha, mas eu tenho uma pontinha lá. Você tem um capítulo. Pelo que a gente fez. E eu só tenho que agradecer as pessoas que me acompanharam, e principalmente os artistas, por eles terem me dado a oportunidade de fazer esse trabalho. Né? Porque eu costumo dizer, não é o artista que tem que agradecer a pessoa que está ali trabalhando com a música dele. É quem está trabalhando que tem que agradecer o artista por ele ter feito aquele trabalho fantástico e por ter me dado a oportunidade de trabalhar com a música dele. Né? Então, eu vou pedir a Elomar para ele me agradecer. Por quê? Eu tenho que ajoelhar e agradecer a Elomar por ele ter feito tudo que ele fez e por ele ter me dado a oportunidade de jogar isso para as pessoas, e para as pessoas que, como você acabou de falar, né? Que tá, isso. Que fantástico. É filho que coisa do Coronel bacana. Paulo. Ah, meu amigo Paulo Guimarães. É, Paulinho é meu amigo. Nossa Senhora. Olha, tem uma pessoa aqui, eu sou suspeito para falar. Shirley, tá ouvindo, tá mandando um beijão pra você. Nossa senhora, muitas, a gente não vamos nem falar anos, né, mas são algumas décadas, né, de uma parceria fantástica, e que o que eu costumo dizer é que a sorte que eu tive na Rádio Bandeirantes de ter começado num momento especial da música no Brasil e no mundo, porque não era só a nível de Brasil também, nós temos que lembrar que a música estava explodindo da melhor forma no mundo inteiro, né? Uhum. Com Michael Jackson, com Steve Wonder, com tantos outros, então foi uma efervescência enorme da música no Brasil e no mundo, e eu peguei esse período. Mas para completar, para você ter a oportunidade de também dar ênfase ao seu trabalho, é preciso que tenha o ambiente. Sem o ambiente, você não consegue fazer, você não vai desenvolver um trabalho dentro da sua capacidade se você não tiver um ambiente legal para você trabalhar. As chamadas condições de possibilidade. E era uma coisa que a gente tinha lá. Isso era uma coisa que nós tivemos durante bastante tempo. Era uma família. Aquilo lá é como se fosse uma família. Então, a gente sabia da vida particular de cada um dos colegas de trabalho, uhum. Participava da vida dos colegas, e ouvia e falava sobre os problemas. Então, essa família, isso também ajudava. Uhum. Ajudou muito. E eu soube aproveitar tudo isso. Então, eu aproveitei a parte artística de quem me dava essa oportunidade para trabalhar e aproveitava também o ambiente, o local de trabalho, e mantenho isso, felizmente, até hoje. Muito bem, olha, o Adão Albuquerque está mandando um beijo grande para você. O pessoal, nossos Adão, colegas, tá Adão todos é escutando. Uma figura, né? Adão Antônio é Sena, profissional, Poliana, e tal. Pedro, Marcelo Bonfades, que está ouvindo. Marceleta, o Tisso também está ouvindo. Zenon Barbosa, caramba, oh. Najib, grande Rubão. Najib, um grande abraço, Najib. Zenon Barbosa, um beijo no Marcelo coração. Bonfades está ouvindo, gente. Marceleta, nós trabalhamos juntos a partir de 1989 lá na Rádio Bandeirantes, eu acho que até 92, 93 por aí, ele não ficou muito tempo, acho que 3, 4 anos, não mais do que isso, e depois voltamos a trabalhar juntos numa rádio web aqui em Conquista, na Mega Rádio. Nós fizemos Mega Rádio, eu, ele, hoje a prefeita, né, a Sheila Andrade Lemos. Muita gente não sabe, né? Mas Sheila foi de rádio. Olha só, eu mesmo não sabia. As pessoas não sabem, mas Sheila também trabalhava com a gente. Então era eu, Marcelo, Sheila e Luciano Pina. Matheus Araújo, que mandando um abraço para você. Giovanni Viana, Paulo Nunes, Sui, Lucas, Paulo Nunes, não vejo há décadas. Parece que eu não vejo o Paulo. Nossa, quanta gente repercutindo sua entrevista. Que coisa boa. Washington, caramba. Olha, muita gente boa. Que maravilha. Eu fico muito feliz. E eu agradecia a todos os dias, né? E fiz isso durante muitos e muitos anos. E eu aproveito para agradecer de novo. E dizer a todos que o trabalho que foi feito naquela época foi feito com muito carinho, né? Sempre com muito amor, com muita dedicação, mas com muita dedicação mesmo. E se, claro que quem sou eu para ter a pretensão de agradar a todos, mas a gente procurava fazer um trabalho no sentido de agradar sempre a maioria. E eu não sei se eu consegui, mas de qualquer maneira, pelas manifestações que estão tendo aí, eu acho que o trabalho foi mais ou menos. A gente conversou aqui com o Rubem do Prado, ele que foi um dos primeiros locutores da Rádio Bandeirantes FM de Vitória da Conquista, que entrou no ar oficialmente no dia 20 de agosto de 1983. Entre as décadas de 80 e os anos 2000, Rubem foi uma das principais vozes do rádio de Vitória da Conquista. E como você pôde perceber na entrevista de hoje, é ainda uma grande voz potente do rádio de Vitória da Conquista, e tem gente perguntando quando é que você volta. É sério, tem pergunta aqui. Ah, eu escuto sempre essa pergunta, né? Eu só respondo às pessoas da seguinte forma, eu digo, olha, eu saí do rádio, mas por incrível que pareça, o rádio ainda não saiu de mim. Então, eu não sei se... se é definitivo, quem sabe, de repente... Contamos aqui em quase 50 minutos um pouco da história do rádio, do, 30 anos, né? Mais ou menos, contamos aqui? Um pouquinho, um pouquinho mais de 30, né? 42 anos, né? Porque foi em 83, em agosto de 83, no mês que vem, né? Completando aí 43 anos. Quando eu começo a falar a respeito do início do trabalho no rádio, quer dizer, na Rádio Bandeirantes naquela época, é um filme que volta na cabeça, assim, e tal, e eu consigo lembrar do primeiro dia, do primeiro dia, quando eu cheguei no estúdio às 5 da manhã para colocar a rádio no ar, porque foi no dia 19 de agosto, né, que foi feito à noite, né, 19 de agosto, que foi feita a festa lá e tal, e era meu aniversário, então eu não fui. Eu dei uma passada lá e tal, cumprimentei as pessoas, mas não fiquei para a festa, mesmo porque eu queria descansar para chegar no outro dia. E no outro dia era aniversário de Mac. Ah, olha, velho. Era aniversário de Mac. Então foi um estímulo, sim, a mais, até para começar bem o programa. E aquele negócio, né? Os colegas ficavam todo mundo ouvindo o tempo todo. Eu estava fazendo o programa, mas eu sabia que Paulo Sérgio estava ouvindo, Mac estava ouvindo, Marcelo estava ouvindo, estava todo mundo ouvindo, porque a gente ficava o tempo todo ouvindo até para ajudar um ao outro, né? Estava todo mundo iniciando. Então era uma oportunidade que a gente tinha de poder estar ajudando o outro, era ouvindo o trabalho que cada um estava fazendo. Mas eu acho que conseguimos fazer um bom trabalho, graças a Deus, e o pessoal está aí dando sequência, Zenon, Marcelo, Paulo Martins, enfim. O pessoal lá da fazenda, do Poço Verde, até o pessoal fazenda Pirajá, acho que foi vizinho do seu irmão. Tem vários aqui repercutindo sua entrevista. Pirajá era do meu irmão, a fazenda Pirajá era dele. Impressionante aqui o pessoal repercutindo a sua entrevista aqui. Que maravilha, que ótimo. É impressionante aqui o pessoal aqui mandando mensagem, né? Assim, e tem uma pessoa aqui. Ah, o Cássio Nunes. Gordinho. Gordinho, grande gordinho. Olha, Rubi, raríssimas vezes eu fiquei um programa inteiro com uma pessoa só. Só com o presidente da República, governador do estado, senador. É sério. Muito obrigado. Stephanie, do bairro Alto Marão, disse assim: eu acordava todos os dias de manhã e antes de ir para a escola ligava o rádio para ouvir o Rubem do Prado. Só tenho uma palavra para dizer para você, Rubem. Muito obrigado. Meus filhos hoje gostam de Alomar, de Xangai, de Vital Farias e de Geraldo Azevedo, de Elba Ramalho, e ela faz uma lista enorme aqui, graças a você. Poxa, muito obrigado. Acho que com essa a gente termina aqui. Eu já tinha escutado essa mesma coisa algumas vezes, mas realmente me emociona. Tirou do chão. Eu saí do chão agora. Muito obrigado. Eu lhe agradeço muito por isso. Eu fico muito feliz por essa sua manifestação. E outras pessoas, com certeza, fizeram talvez não a mesma coisa, mas para manifestar dessa forma foi emocionante. Eu gostei muito. Qual o nome da pessoa? Stephanie. Ela mora no Alto Marão. Muito obrigado, Stephanie. Saía todos os dias, assim como muita gente. Muito obrigado mesmo. Eu tô muito feliz. Que saía de casa para a escola para escutar. Se ele mesmo era uma delas. Neném, né? Neném. Então, o Marcelo está dizendo aqui parabéns. Rubens, muito obrigado. Olha, eu teria muitas coisas para te dizer. A gente já pode marcar uma segunda entrevista, mas ao mesmo tempo queria dizer muito obrigado, assim, obrigado por estar aqui hoje, obrigado por ser você e obrigado por ter, acho que você acreditou primeiro em mim do que em eu mesmo. Muito obrigado. Marcelo tinha um potencial muito grande, não tinha como não acreditar em Marcelo. Porque Marcelo, quando ele chegou no rádio, aí eu ficava pensando, eu ficava ali tentando aprender com Marcelo. Marcelo estava começando e, para mim, ele era um grande profissional. Eu falei, caramba, esse cara sabe tudo. É, e ele continua até hoje mostrando esse seu profissionalismo. Ele é fantástico. Marcelo é um cara para a gente aprender. Todo dia. Todo dia. É uma manada. Valeu, Rubão. Poxa, que bom. Eu fiquei muito feliz. E eu queria agradecer a todas as pessoas que tiveram a oportunidade de fazer essa manifestação. Vocês não sabem, vocês não conseguem, talvez, dimensionar o quanto isso faz com que o profissional do rádio ele se sente agradecido e não sei assim até dizer da minha felicidade de poder ter feito tudo que eu fiz. Então, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado mesmo, de coração. Acabei de criar a próxima pauta aqui da próxima entrevista, que a gente sequer falou de, a partir de 1989, quando entra no Bandeirantes AM, que você é uma das pessoas que vai compor o quadro da Bandeirantes AM. É a próxima entrevista. Ih, rapaz! Aí agora nós temos histórias juntos, né? Isso, porque exato. A história inclusive, de você. E, inclusive, o Rubão é um dos responsáveis por ter criado o pior apelido que eu já recebi na vida. Ele e o Newton Júnior. Tchau, gente. Não fui eu. Foi Max. Tchau, gente. Boa noite. Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite. Conquista de todos. A Rádio da Informação. Rádio Brasil. Rádio Brasil. Identificação. Nós somos a YS551, Rádio Brasil FM, 107,7 MHz. Emissora da Fundação Educar Brasil de Rádio Difusão. Rua Lions Clube, número 2, Centro de Vitória da Conquista, Bahia.